não seduz e a dor não vingou. Meu blues é o vermelho. Errou de cor, é a vida uma tela incolor, palavra de honra, amor. Meu blues não seduz e a dor não vingou. Meu blues é o vermelho que errou de cor. É a vida uma tela incolor, o cinza cigarro que queima o pintor, o grito na gruta grita calor. Brasa na asa do olhar que voou e nunca voltou. A brasa na asa olhar que voou e nunca, nunca voou.